Gente, eu tenho uma reclamação para fazer. Tem duas reclamações, na verdade. A primeira é um vai se fuder para a internet do Lucas que não tá funcionando, que se ela tivesse funcionando, ele tava aqui gravando hoje. E a segunda reclamação é pro pessoal que anda de ônibus. Porque, né, hoje em dia a gente tem esse luxo de andar de ônibus pagando 3,70 no BH Bus. E no Metropolitano, se você pegar na estação, é 4,65. Aí eu peguei na estação, beleza, entrei no ônibus. Aí, tipo assim, tinha uma galera em pé e uma galera sentada. Aí quando eu olho pra frente, eu me deparo com uma moça com uma barriga enorme, em pé, e um monte de gente sentada em volta dela. De pessoas que não eram idosas. Isso me deixou extremamente puto. Porque o motorista estava indo muito rápido e fazendo umas freadas cabulosas e a moça estava tendo que se segurar loucamente lá nos ferros. Eu fiquei bem puto com isso. Ah, é horrível quando isso acontece. E dá uma raiva também porque os lugares que são preferenciais são muito poucos e aí as pessoas sentam em cima, é óbvio, em cima, mas sentam E neles ainda. está tão tenso dos lugares reservados serem poucos que um dia eu vi um ônibus que estava cheio na frente e vazio atrás, de tanto velho que tinha no ônibus. É, não. E detalhe, preferencial deveria ser todos porque eles não deixam de ser velhos só porque são na parte de trás do ônibus. Mas todo mundo usa aquela lógica que a gente passou da roleta, fi. É todo mundo igual. Porque ônibus, eu digo, ônibus é o único sistema que funciona. Tipo assim, ninguém é melhor que ninguém no ônibus, entendeu? Tá todo mundo ali na merda, sacolejando no Tá calor. todo mundo se fudendo ali e tem a seguinte: todo mundo pagou a mesma tarifa. Ali a meritocracia funciona. Todo mundo pagou a mesma tarifa, certo? Ninguém tem preferência para alugar porque pagou mais caro, entendeu? É Passando da foda, pô. roleta. E outra coisa também. Fi, nossa, você olhou lá, se você deu mole, é a dança das cadeiras. Você aprendeu desde criança. Deu um lugar assim, só sentou, fi. Acabou, não tem choro, não. Ô, garçom, por favor. Vendo bem. Olá, sejam bem-vindos a mais um Pub de Ideias. Eu tô aqui com o Felipe, reclamando aí do transporte público de BH e suas pessoas educadas, cedendo seus lugares no ônibus para pessoas necessitadas. Fala, galera. Estamos também aqui com o nosso eterno calouro, Grayson, nosso estagiário. Já falei que eu não sou calouro mais, pelo amor de Deus. Ah, mas oi para todos vocês. No fim desse podcast, você vai realmente aceitar que você é o calouro, velho. Me recuso a aceitar que eu sou calouro. Eu não sou calouro. Eu já tenho três semestres de faculdade. Cala a boca. Três semestres de faculdade. Como esse cara é um veterano, hein? Eu tenho no mínimo quatro vezes o que você tem. E é uma pena que o Lucas não está aqui para provar que tem como ter muito mais. Ele tem muito mais. Com certeza ele tem muito mais. E é novamente um podcast sobre que a gente está manageando esse nosso querido membro, nosso querido Gui. Nós vamos novamente falar sobre a vida aí de calouro, um guia básico para todo mundo que vai estar entrando aí na faculdade no início desse mês. É, o bom é que aqui tem dois tipos de calouro. Tem calouro de público e calouro de privada, filho. Aí esse é o podcast perfeito pra calouro. Independente de onde você entrar, esse guia vai estar te ajudando. Esse é o podcast perfeito aí para todo mundo que estará entrando aí na vida universitária aí durante os próximos meses, aí em fevereiro. Se você for de uma universidade pública, vai ser já em março. Se não tiver É, greve. exato. Se não tiver greve, eu ia falar isso agora. Se não tiver greve aí, quem sabe. Ah, se não vai ser abril, maio, né? Ou Quem daqui sabe? 2 semanas, pra mim, no meu caso, né? É. No... É para o pessoal da PUC já daqui a 2 semanas? É, já começa em fevereiro, já. Fevereiro, primeiro dia já. Ô, mas isso aqui, vai ter gente na UFMG que vai fazer aula em fevereiro, Heitor. Ah, é? É, uma colega lá, a menina que mora com a Natália, ela vai ter aula em fevereiro. Ah, Porque por causa vai da abrir uma greve. disciplina, é, vai ter uma entrada de disciplina. E aí nós falaremos aí como sobreviver dessa entrada para o novo mundo, o que você precisa e o que você não precisa saber para finalmente ser um calouro. Todos nós aqui somos universitários, né? Sim. O Grayson já está aí há 3 períodos sendo calouro. O Felipe adora ser calouro, então ele muda de faculdade o tempo todo. Adoro ser calouro. Eu tenho mestrado em ser calouro. Fui calouro 3 vezes. E cada vez é tão especial quanto. Eu vou contar todas as minhas experiências como calouro nas minhas vidas. Bom, eu acho que a primeira coisa quando a gente fala de calouro é a gente sempre vem a imagem do trote. Sempre vem a imagem de alguém careca, cheio de tinta, Se for aqui em Minas, é muito comum ter pó de café. Eu não sei se é comum em outros estados, mas na UFMG sempre tem pó de café. É bizarro porque o cheiro é forte. Sabe o que me lembra calouro? Me lembra aquela propaganda do Soma, que é tipo assim, dos 750 aprovados na UFMG, 800 são do Soma. Essa conta fechou certinho, hein? Fecha certinho as contas do Soma. Aí já vem e amostra o menino com o cabelo raspado, com um monte de tinta na cara, escrito UFMG na testa, assim. Isso que me lembra quando me lembra de trote. Inclusive, trote é proibido em algumas faculdades. Aliás, é proibido, mas tipo assim, o não deixa é de ser feito. Dentro da universidade não pode fazer trote. Todo semestre o Gui recebe um e-mail aí da PUC falando que não pode fazer trote, mas eventualmente o pessoal faz. Pois bem, vocês participaram de algum trote? Seja não. Tomando ele ou... Eu participei de um trote bem lero-lero lá na PUC. Trote? Não, participei sim, né? Porque eu era calouro. Ah. Mas foi um trote bem tranquilinho lá do DA que rolou. Mas não rolou nada de sujar, nada disso. Foi só um trotezinho. E eu sofri um trote também, que é o trote dos caras mais veteranos, quando você pergunta onde é um lugar e te manda pra outro. Trotezinho. Ah, não, fez a gente juntar dinheiro pra pagar cerveja pra ele, tá? Foi isso. Lógico. Ah, não, isso é claro. Como é que você juntar dinheiro? Porque eu juntei dinheiro no sinal. Não, a gente não pegou sinal, não. A gente pegou o que tinha na carteira lá e boa. E foi um trote meio bosta. Eles só roubaram um pouco de dinheiro da gente. Só isso. Nossa, no meu trote eu tive que beijar joelho. Beijar joelho, velho. Eu beijei joelho. Alguém beijou meu sovaco, se eu não me engano. Tem gente que beijou períneo de outras pessoas. Ô, o Lucas que tem histórias boas de trote, velho. O Lucas tem altas histórias da hora de trote. Eu lembro que tem uma foto do Heitor todo fudido lá, todo ferrado. Ele até colocou no MSN na época, eu lembro. E ainda sorrindo, né? Muito feliz ali, ó. Eu não tô sorrindo, não. Eu tava pedindo dinheiro de semáforo. Como é que eu tô sorrindo, velho? A foto não, de costas, foto como é que eu tô sorrindo? Nessa foto não, você tem uma foto olhando pra câmera. Eu lembro de ter visto essa foto. O Grayson tá criando a foto da mente dele aí agora. Não, sério mesmo, viu? Grayson! Eu tô tendo essa foto. Que? Que foto é essa, que senhor? O sofreu o trote e o Gui criou a imagem do... Mas se eu tenho essa foto na cabeça, é porque eu vi essa foto. Tem um vídeo meu no YouTube, tá? Privado, que é, eu chego em casa e eu filmei mostrando o resultado. Mas eu nem mostro minha cara, porque eu filmei naquela época. Eu lembro. Computador. Desse vídeo eu lembro. Eu não tô sorrindo, eu só mostro tipo assim, olha como é que eu tô sorrindo. Ah, você passa lá, como é que eu tô, etc. Acho que você tá com uma blusa que cor mesmo. Eu tava com a blusa do dragão, que é um dragão bordado. Adoro aquela blusa, só que ela tá manchada até hoje. Esse tem um trote que a gente usou tinta guache. Mas fudeu minha roupa, tipo, e eventualmente alguns outros trotes que eu participei, eventualmente, pela universidade aí, minhas roupas ficaram manchadas, eu tenho essa punição sempre. Tinta guache nas minhas roupas mancha e fica, não sai. Trote é legal, mas tem uma galera que exagera, né? Por exemplo, um colega meu contou uma vez que ele foi pra Ouro Preto um tempo lá. Sabe o que eles fizeram com o cara, velho? Pegaram a cama do cara e colocou, tipo, em cima do morro. Com ele dormindo, velho. Com ele dormindo. Com ele dormindo? Sim. Com ele parece dormindo. Felipe dormindo. Opa. Tá parecendo aquele cara daquela festa que raspou a cabeça, entendeu? Que ele acordou, que né? Ele acordou achando que ele tinha dormido no quintal, mas na verdade ele foi pra lá por outra maneira. Mas tipo assim, pegaram a cama do cara e colocaram no meio da rua, assim, galera. Por isso que trote é meio controverso. Às vezes os caras exageram. Tipo, até essa, tipo, a cama é de boa, mas tem um pessoal que faz umas coisas muito estranhas. Se pensar bem, o trote é sempre de humilhação. É sempre uma coisa de submeter outra pessoa. Você, no mínimo, cara, você foi submetido a pagar a cerveja de outras pessoas, sabe? Sim, é. Tipo, no mínimo isso. E tem história de trote muito tensa, né? Inclusive na FMG lá, aquela história do direito lá, ó, da caloura que foi pintada de preta e colocaram corrente nela e fizeram uma plaquinha escrota. Chica da Silva. Cara, velho, esse... Foi exagero esse... Total. Não, mas eu acho que mais exagero ainda é amarrar alguém na pilastra com fitas e tudo mais. É alguém com o bigodinho de Hitler fazendo aquele sinal de mão, sabe? Isso aconteceu quantos anos atrás? 3? Não faz muito tempo. É, faz pouco tempo. Faz pouco tempo. E a gente fica achando que esse tipo, é o tipo de coisa que acontece há muito tempo, que fala de trote violento. Não, não é, sabe? E mais do que trote violento, é um trote de mau gosto, sabe? A pessoa que tá sendo amarrada não tá se divertindo. Querendo ou não, quando eu tava lá na brincadeira com Rafinha e tudo mais, Rafinha é o nome do ursinho que que participa de todos os trotes da psicologia lá. Inclusive, se alguém da psicologia ouvindo e vai ser calouro aí que vai entrar, você vai conhecer o Rafinha ainda. Aí você pensa Rafinha, você pensa uma pessoa. Tipo, daí você vai conhecer o Rafinha, ele é uma gente fina. Oh, Rafinha é muito gente boa. Ele é muito gente boa, Rafinha. Porra. Aquilo é uma coisa de diversão, de integração. Tipo, sei lá, colocar uma plaquinha zoando a pessoa, mas tipo, desconsiderando a história do Brasil, etc. Não é engraçado. Eu amarrando a pessoa, como é que... Achei, pedir dinheiro no sinal, eu achei um pouquinho demais. Eu não me diverti pedindo dinheiro no sinal. Eu achei humilhado, eu não levo jeito de sair conversando. Inclusive, na foto do MSN mesmo, era uma foto que eu tava pedindo dinheiro pra um carro, o carro fechou o vidro da minha cara, e na hora que ela tava fechando o vidro da minha cara, essa foto foi tirada. Eu tô com a mão, tipo, me dá dinheiro, por favor, e com aquela cara preta, eu já sou preto, com cabelo grande, sujo, imundo, por causa seu cabelo era o cabelo de cogumelo ainda na época, né? Ou era de coração na época? Era um cabelo gigante, todo zoado, então tava com umas crostas gigantes, assim, sabe? Cabelo sujo, como se tivesse... Tava tipo um mendigo mesmo. É, tipo assim, tinha umas toras, que eram os fios do meu cabelo, tipo, juntou, fez umas toras, assim, gigantes pra baixo. É um dread gigante, entendeu? É um dread gigante de hippie. Nossa, nem se era formou. Um dread, mas se fosse o dread, tava de boa, mas não era, era uma tora, assim, grossa. Que sujo, assim, com um pote de café, e minha cara suja de tanta tinta, já tinha misturado, tava basicamente preto, marrom, tá tudo escuro. Tipo assim, você não vê minha cara, você só vê umas manchas, assim, aquela coisa, e eu pedindo dinheiro, pelo amor de Deus, e tipo, aquilo foi divertido depois ir pro bar e tal, foi super legal. Conheci muita gente bacana, gente aí que é amiga minha até hoje, mas achei que pedir dinheiro sinal não foi tão legal assim. Pois é. Tanto é que é a parte que eu acho mais chata do trote todo, que inclusive eu acho muito paia, porque os veteranos, eles pegam e já vão pro bar de uma vez. Eles já ficam lá bebendo enquanto a galera fica no sol correndo, Antônio Carlos, que não tem sombra. É, lembrando não tem, disso. Não tem. De um lado pro outro. E é carro pra todo lado. Carro Enfim, pra todo lado. Mas aí agora que a gente tá falando do trote, mas a gente ainda não falou da parte chata ainda de entrar na faculdade. Que é levar documentação e passar por aqui processo de admissão, que é uma bosta. Ah, não faz tempo que eu já fiz isso, eu nem lembro mais. Velho, eu passei isso várias vezes, então eu lembro até hoje. É muito chato, velho. Tipo, você ficar esperando, aí você tem que levar documentação, conferir. Aí os caras falam assim, ah não, agora você vai pra tal lugar como se você conhecesse o campus inteirinho já, fraga. Não, agora você vai em tal lugar pra você fazer isso, isso, isso e isso. Aí você vai lá todo trouxão. Isso não muda durante a sua vida acadêmica inteira. Andar de um lado pro outro, olha, na linha da FMG é fichinha, normal. O problema maior é que, além de você esperar muito tempo, o pessoal lá dentro não sabe te informar direito o que precisa, né? Na verdade, minha experiência na FMG, agora, eu lembro muito bem do dia de matrícula. Eu peguei meus documentos... Ué, você acabou de lembrar aí? Lembrei, foi em DRCA, faz 6 anos aí, né, meu amigo? Porra. Faz 6 anos já nessa brincadeira. E eu não formei ainda. Poxa. Então, isso é coisa pra mais pra frente. Já tá desmotivando os calouros já, ó. Olha só, os caras... Peguei meus documentos e eles fizeram, tipo, uma mega operação no dia. Que eu... Era basicamente um caminho que eu fazia. Eu passava numa mesa e entregava umas coisas. Aí passava na outra mesa e entregava outras coisas. Eu passei na outra mesa e entregava outras coisas. Uhum. Eu lembro que no final desse caminho que eu fiz, eu tinha feito minha matrícula, tinha recebido o horário... Recebi um panfleto do grupo de oração e ganhei uma garrafinha d'água. Só tipo assim, eu fiz tudo que eu devia fazer e até mais. É, a crise afetou, no meu não teve garrafinha não. Ganhei mais ou menos um panfletinho do SIGA lá, ensinando a usar o material, o comprovante de matrícula e o horário. Você ganhou o código PIN? Um código ganhei com vários não, PINs? Não, na verdade eu não ganhei, eu tive que pegar esse cartão num lugar muito obscuro lá dentro do ISEX. Eu tive que ficar perdido. Detalhe, você vai usar isso uma vez ou menos na sua vida. Cara, isso vocês estão falando de universidade pública, né? Porque universidade privada não tem nada disso. Não, isso é só da UFMG. Lá na PUC, o máximo que você cadastra é a senha. Não, a senha do SGA só. Senha do SGA? Eu não cadastrei senha do SGA, não. Já me deram padrão, viu? Não, vem escrito no comprovante, depois você troca. Eu nunca troquei a senha do SGA. Aí, ó, quem é da PUC MG aí já sabe a senha do guia aí. Por isso que eu falo que o guia é calouro até hoje. Ele ganhou uma senha e não trocou. Pra que eu vou trocar a senha do SGA, meu filho? Lógico que você vai trocar, filho. Não precisa, não. É a senha que... Aquela senha só eu sei. Não tem como ninguém mais saber, entendeu? Na verdade, alguém sabe. Tá lá no banco de dados. Tá lá no banco de dados. Não, lógico. Aqui, números de matrícula dá pra descobrir atrás do banco de dados da biblioteca. Ah, eles vão hackear o banco de dados da biblioteca. Não, não. Se você pede sua carteirinha, esse dado vai pra internet, assim. Aí você procura pelo nome da pessoa, você consegue achar. Tá, mas não tem como saber. Eu sei o número de matrícula do Heitor pesquisando na internet. Não, sim. Você quer que eu te fale agora, Heitor? Vamos lá, online aí, pra todo mundo ouvir meu número de matrícula. Isso serve pra alguma coisa agora? Não. Não, mas peraí, não vai falar. Bipa aí. Droga. A senha da PUC é muito fácil de eu lembrar, entendeu? Mas aí, Kiki, deixa eu te contar uma história. Agora eu vou te contar uma história. Ah, pode contar. Teve uma época, não é na sua época, mas teve uma época que a PUC tava liberando a foto da carteirinha no SGA. Meu colega entrou no sistema lá do SGA e conseguiu pegar a foto de todo mundo. Da nossa sala. Sério? Caraca. Sim. Porque os números de matrícula eram sequencial, e aí ele achou... Mas e a senha? Ele achou... Não, ele não pegou senha, não, senhor. Ele achou... Não precisava de senha, não? Não, não precisava. Ele entrou porque era JavaScript, ele conseguiu, fez um scriptzinho lá, e achou. Caraca. Então, depois da matrícula, depois de trote... O que você tem que aprender a fazer na faculdade? Além de fazer matrícula, porque fazer matrícula a primeira vez é mais fácil. Depois na segunda, que você tem que escolher as matérias e montar a sua grade, na federal, é um caos. Tipo assim, você vai... Não tome pau. 2010. É, acertou. Ha, ha, ha, ha. Mas enfim. Ah, esqueci. Eu te cortei. É, pra variar, aqui. Tá foda. O ritmo aqui está ruim. É o seguinte, você tava falando que depois de fazer a matrícula e etc... Você tá falando de montar a grade. Isso, montar a grade. Na pública lá, na federal, é terrível. Semestre passado eu fiz aulas sexta-feira de manhã, sexta-feira de tarde. Só que, eventualmente, quinta-feira à noite eu tinha aula. Aí, de vez em quando, terça-feira eu ficava... Tinha aula terça-feira de manhã e terça-feira à noite. À tarde não tinha nada. Nossa, que bosta. É, e segunda-feira, semestre eu não tive aula. Pois é, mas você já tá na fase final do seu curso, né? Não, mas minha grade é bagunçada desde sempre, assim. Eu lembro que no meu primeiro período, tipo assim, terça e quinta eram os dias que eu tinha pra sair com minha namorada, por exemplo. Uhum. Porque eram os dias que eu só tinha aula de manhã ou tinha só metade do primeiro horário, sabe, de manhã. É porque seu curso era integral, né? Eu chamo de horário integral. Integral. Isso. Mas mesmo quem não é, eventualmente quem faz letras à noite, tem que fazer uma matéria de manhã. Sim, é por causa da disposição das matérias. Aí é isso que tem uma grande diferença. Tipo assim, se você vai entrar numa faculdade privada, tipo assim, se você for regular, dependendo do curso, é algo meio que impossível. Se você vai entrar numa privada regular, você não vai ter problema com essa questão de horário. Porque os caras já te dão horário lá. Entendeu? Já tá tudo certinho. Exato. Você não tem problema, não tem esses vácuos no horário. Mas quando você entra na pública, no primeiro período, sua vida é garantida, porque as matérias estão lá pra você fazer. Agora, no segundo pra frente, meu filho, acabou. É, aí se depende. Você se vira mesmo. E se vira é o nome do método que você tem que usar numa universidade pública. Método se vira. É o método se vira, porque, por exemplo, as coisas estão lá. Sim. Você tem que dar um jeito de se mexer e conseguir. O bandejão tá lá. É. Se você tem um horário de almoço. Agora, se você tem que estudar, trabalhar e... ou fazer qualquer outra coisa, boa sorte. Vou usar a frase que a mulher lá da... Quando eu saí da PUC lá, fui pra UFMG, e aí eu fui conversar lá pra negociar a questão do meu horário, que eu tava falando nela 5 horas, e eu queria mudar pra uma turma... Ó, você vê, era a turma da mesma disciplina, só que o horário era 7 horas. E eu tava no horário de 5 horas. E eu queria mudar pra essa turma. E eu cheguei na secretária e expliquei minha situação toda, né? Que eu trabalhava e tal e tal. Ela falou assim, olha, deixa eu falar uma coisa aqui. Você tá vindo da faculdade privada e tal. Aqui funciona o seguinte. É você que tem que se virar pra faculdade. A faculdade não vai se virar pra você. Tipo, esse é o primeiro ensinamento que vocês têm que ter. Tipo, se vocês vão entrar numa federal, é o seguinte, ó. Você tem que se virar. Tipo, a universidade tá aqui, você que tem que se moldar pra ela. Ela não se molda pra você. Ela é rígida pra sempre. E isso é uma crítica que a gente pode fazer filosoficamente da universidade. Tipo assim, ela é rígida. Ela é extremamente rígida. Ela é extremamente rígida. Em todos os sentidos, se você pensar. Tanto burocrático, quanto até na questão do conhecimento. Conhecimento que você vai pegar lá é um conhecimento rígido, é um conhecimento consolidado. Outra coisa que tem que conhecer na faculdade é o bar que está próximo. Existe uma regra, que é uma regra daquelas regras vitais, como a regra 43. Não, a regra 43? Que é a regra do pornô? Eu não sei. Não, a regra 34. É a regra 34. Uma dessas regras vitais da vida é a seguinte: onde tiver uma faculdade, vai ter um bar. Pode ser qualquer faculdade. Pode ser um Mas polo virtual. Vai ter um bar. Pode ser uma Anhanguera. Pode ser uma Anhanguera. Pode ser uma Anhanguera, uma Unopar, uma Facem. Vai ter um bar. Vai ter um bar. Tipo, sempre tem. E mesmo que você não beba, é interessante você conhecer esse ponto. Você vai beber? Não, não. Tem gente que fica sem beber, essas pessoas milagrosas, que conseguem passar pela universidade sem uso beber, de álcool. Sem uso de álcool, pessoas ninjas. Eu admiro essas pessoas. Inclusive, se você é uma dessas pessoas, deixa um comentário aí para provar que elas existem. Porque as que acreditavam que passaram ilesas, não foi bem assim. Chegou no nono, no décimo, já fez uma exceção, aí eu já fui embora, né? Não é mais a pessoa pura que era antes. Porém, sempre tem um bar. E o bar é o ponto crucial. Inclusive, a antiga Fafiche ali da Carangola, não é mais da minha época, né? Ali antes ela mudar para o campus da Pampulha. A Fafiche mudou para o campus Pampulha em que ano? Ah, faz tempo. Que é prédio lá velho? A engenharia mudou em 2011, não foi? Não, a engenharia foi recente. A Fafiche está lá há muito tempo já. Uhum. É, existem lendas de professores que davam aulas no bar. Eles pegavam Caralho, a turma velho. E iam pro bar dar aula lá. Que foda deve ser isso, hein? É, ali tem um professor ancião lá da psicologia lá, aquele mesmo que dá alquimia, ele já contou uma história do tipo também. Então, sem nomes, cara. Droga, não posso falar nome, droga. Só posso falar do Orestes. Um abraço, Orestes. Por que Orestes? Ah, porque já citou no MDM, se não deu nada pra ele, não dava nada pra gente. Pois bem. E ali é o ponto de encontro da turma, tal, né? A PUC do Corel aqui, PUC do Coração Eucarístico, tem uma praça inteira cheia de coisa e que fica lotada. Tem lá, tem o Rosa, o famoso Rosa. Olha, lugar onde já foi palco de várias coisas, incluindo assassinato. Até no São Gabriel, lá, tipo assim, não pode ter 10 bares, mas tem um bar, entendeu? Que, tipo assim, eu acho muito bom o ambiente. Que é o BIM. Sempre tem uma música muito boa tocando, entendeu? Tipo Nando Reis, Setembro 22. Foi aos momentos de mim e Felipe lá. Nesse bar tem uma placa lá que o pessoal do direito fez uma homenagem ao bar lá. Incluíram ele no discurso lá da turma. Incluíram o bar, agradeceram o bar, velho. Aí tem lá, fica lá, assim, um quadro com agradecimento da turma lá. Muito doido. O bar da faculdade é uma parte ali da sua vida de calouro. Tanto é que normalmente se inclui ele no itinerário. Tipo, sexta-feira, para alguns até quinta-feira. Você falou, de onde você vai estar? Vou estar no Cabral. É como se estivesse no campus mesmo. É um anexo do campus, fora do campus. Mas é porque é ali que você vai, querendo ou não, a vida é muito corrida, né? Tipo assim, as pessoas vão tendo aulas diferentes, mas nesses momentos é que você consegue encontrar pessoas, os veteranos, ou pessoas que estavam regulares com você, mas depois de um tempo não estão mais. Aí você quase não vê, você encontra lá é tipo um point. Sim, é porque é próximo e tudo mais, é o que facilita. Tenta sair com essa galera fora, assim, reunir todo mundo em outro ambiente. Não dá. Um dos pontos que dá pra encontrar esse pessoal, geralmente, é no CA, no DA que tem aí. É, os DAs e CAs que são ótimos provedores de informações de quais professores você deve fugir, entendeu? Quando você é calouro, você não sabe muito isso, aí você fica meio que se fudendo. Até você pegar a manha que de quem tem a manha, quem já fez a matéria. Você chega no cara e fala, essa matéria aqui. Ah, não faz não, é treta. E aí você vai vivendo, vai tornando mais agradável. A questão é que lá na PUC não precisa de ser só no bar que você vai encontrar com os veteranos, entendeu? Porque tem muitas matérias que a galera toma pau e aí você acaba conhecendo muitas pessoas que podem te dar dicas lá sobre... Ah, o que você tem que fazer nessa matéria aqui? Ah, estuda muito pra tal prova. Ah, o problema é tal trabalho, entendeu? Eles costumam te dar bastante dica, não só no bar. É mais na sala do que no bar, né? Porque no bar dá mais... Grace, que... sabe por que você recebe as dicas na sala? Ah. Porque você é calouro. Vai cagar. É verdade, vai cagar. Eu quase nunca recebi dica na sala. Apesar eu recebo de dica na lá sala. Na federal é todo tipo assim, uma matéria do quarto período, tem gente do primeiro, daquele pessoa que veio de outra faculdade, trancou algumas, conseguiu saltar. Tem um cara que é do sexto, nesse caso, fez intercâmbio. Tem um cara que tá no período certo. Tipo, as salas não são as salas do seu período ali. São uma bagunça ali, uma mistura, e é isso aí. Não, e aí é bem ruim, porque, tipo assim, as salas são grandes, por exemplo. Eu fiz as dois esse semestre, a sala tinha mais de 60 pessoas. Tipo assim, 60 desconhecidos, Fraga, você tá sozinho na matéria ali. Eu vou no bar, tomo uma cerveja, entendeu? E depois eu vou pra sala. Pronto, acabou, entendeu? Espera aí, você vai pro bar antes da aula? Pera aí, já fui no intervalo, né? Antes da aula, eu já fui? Pera, não lembro. Espera aí, você vai no bar no intervalo? Você não vai pro bar? Cara, não, cara. Quando você vai pro bar, você vai pro bar. Você não volta pra aula. Ah, não. Tá vendo? Esse cara é muito calor, velho. Eu nunca fui pro bar, entendeu? Eu vou pra faculdade num intervalo assim, vamos beber uma cerveja ali? Bom, beleza, vai lá, bebe uma cerveja, bate um papo, entendeu? Curte uma música lá, só, depois volta pra faculdade de novo. Nossa, eu lembro uma vez que o Gui ficou na aula ruimzona, eu fiquei lá bebendo até tardão, verdade. Quase perdi minha van, saí correndo pra não perder minha van, e o Grace na aula ruimzona. Que aula que foi essa? Não lembro. Não. Acho que era lá de ADM, sei lá. Ah, não lembro. Eu lembro que eu já escutei casos na faculdade lá de gente que já tomou uma cachaça antes de fazer prova, entendeu? Lógico, né? Não vou citar nomes aqui. Mas existem esses casos aí também. Eu não faria isso, né? Porque é loucura. Não, sim, claro, faz todo sentido. Mas é quando você não vai pro bar e depois volta pra aula, sabe? Só quando você, tipo assim, sua aula, você vai pro bar 3, sua aula é 6. Não, ué, mas você vai pro bar já pra beber todas ou não? Não, nem sempre, cara. Esse é o contra aí, maluco. Então, você não precisa. Por isso você pode ir no intervalo de boa. Não, sim, mas cara, quando você vai pro bar, quer dizer que essa aula não é importante, você não precisa ir pra ela, então. Inclusive, todas vezes que eu já fiz outras coisas durante a aula, é brincadeira. Qual aula não seria importante? Não sei, por exemplo, a aula que você vai pro bar beber antes dela. Nunca pedi. Não é uma aula muito produtiva. Não parece. Olha, muito. Olha, eu acho que a aula pode ser chata, entendeu? Não quer dizer que ela não seja importante. É diferente. Ah, velho, eu questiono isso aí, viu? Ah, por quê? Eu questiono isso aí. Tem umas matérias que a gente tem que fazer que eu não sei se elas são tão importantes assim, não, viu? Tipo quais? Tipo cultura religiosa, cultura filho. Religiosa é lógico, né? Eu tinha esquecido desse exemplo aí. Inclusive, né, esse semestre eu faço cultura 1 no sábado, tá? 9h30. Nossa, que delícia. Ah, é a aula que você vai com aquele chinelinho que você mostrou na foto? Exato, né? O chinelinho de sábado é sagrado. O cara vai de chinelo pra aula. Sábado parece na um universidade vagabundo. Você tem que ir de chinelo, entendeu? Pô, que tem, velho? Galera, ela faz fechando de chinelo. Ah, então, aí, ó. Então, parei, aí. A zoeira, parei. Cara, você passa a porra do dia inteiro na faculdade. Você tem o direito ao chinelo, sabe? Ainda mais se tiver chovido, né? Que lá vira um lamaçal do caralho. Eu já fui de chinelo no dia de semana pra faculdade e não tô nem aí. E olha que é lá no São Gabriel, tá? Não, faz sentido, sabe? Porque a gente passa o dia inteiro naquele lugar. Você tem que ficar um pouco mais confortável. É, exatamente, eu preciso, né? No dia que eu tinha que atender, que eu tinha que estar com uma camisa social, com um sapato, eu ficava revoltado, porque eu não... Antes eu não ia de carro, eu ia de ônibus, então eu ia com uma roupa só. Quando eu comecei a ir de carro, eu comecei a levar duas, porque senão eu ia atender, aí eu ficava de manhã, de tarde, às vezes de noite, com a mesma santa roupa, com aquela camisa social, com colarinho preso aqui em cima. E um calorzão do caralho. Um calor do inferno. E eu andando do campus pra lá e pra cá. O bandejão que, tipo, fica 15 minutos, que eu tenho que andar no sol e voltar no sol. E o bandejão que é um calor. Lá eles assam tudo, inclusive você. Inclusive, uma coisa que ninguém pode reclamar do bandejão do FMG é que não tem comida quente. Porque lá a comida é quente, o lugar é quente, os talheres são quentes, o suco é quente. Quente aqui. Tudo quente, tá tudo de boa. Mas aqui, só fazer uma pergunta, é só eu que deito nos bancos das faculdades ou vocês também fazem isso? Detalhe, eu deito... Eu prefiro sofá. Com chinelinho no sábado. Eu prefiro ir pro DA lá e ficar deitado no sofá. Eu prefiro ir pro DA. Até pouco tipo, tempo se atrás, se a PUC não tinha DA de sistema de informação. O que foi... Isso que mudou recentemente, Gabriel. Né? Isso, no São Gabriel. Até hoje eu não fui no DA da PUC. Do São Gabriel lá de sistema de informação. Que isso, velho, que isso. Tá vendo? Calouro! Calouro! Calouro! O que você tem de política dentro de uma universidade provavelmente vai ser discutido ali no DA. Ou no sim, CA. Sim. Inclusive, não é um lugar só de conversa chata sobre política, sobre vamos mudar a cidade, ou eventualmente vamos mudar o mundo, vamos mudar o Brasil, vamos mudar o Estado. Eventualmente, você tem umas conversas bem despirocadas, para dizer o mínimo. Esses lugares, por exemplo, o Lucas não está aqui para citar, mas é, por exemplo, o DA Física, que reúne lá os melhores jogadores de Pokémon Puzzle League. Que é realmente um jogo que eu não consigo jogar no nível deles. Eles são cabulosos. Eles ultrapassaram lá. Eu acho que só eles jogam esse jogo. Sei lá, na vida. Se alguém jogar esse jogo, alguém, por favor, dê um sinal de vida. É, pois é, o Lucas fica feliz. Mas o bom é, lá no DA da computação tem vários videogames lá. Tem, se você gosta de PlayStation, tem Xbox. Se você gosta de card game, tem um Magic lá sinistro. O pessoal da psicologia lá tem uma rede. E eu acho bacana, justo. Tem 4 sofás. Aí, só aí a diferença dos DAs aí dos cursos, são os cursos exatos de humanas. De humanas tem uma rede. Lá a gente gosta de um papo, assim, de conversar e tudo mais. Mas é muito importante, cara, esse o momento, assim, do DA. Tipo assim, eu acho que hoje em dia, assim, alguns DAs são mais... Assim, alguns DAs são mais politizados que outros, né? Por exemplo, nos DAs que eu frequento, que no caso da computação e da física, o pessoal, tipo assim, eles têm os momentos deles lá, mas ele não é um DA politizado comparado com as histórias que eu já ouvi. Não participa do movimento estudantil. Isso. Comparado, por exemplo, com o DA aí, o CA aí da psicologia, né? Porque tem essa diferença. Nos seus casos é CA e no nosso é DA, entendeu? Que, na verdade, é a mesma coisa, no fim das contas, na prática. É verdade, tem os DAs também dos prédios, né? Que é, por exemplo, tem o DA Fafish, tem o DA Sex. O DA do Sex é uma coisa bem estranha, né? Tipo assim, basicamente não existe. Não, o DA do Sex é onde os engenheiros ficam lá, entendeu? E os engenheiros... Ah, porque estão fora da engenharia, né? Eles são fora da engenharia e eles tomaram meio que o DA do Sex pra eles e é o lugar que ninguém mais frequenta, só os engenheiros. Eu vou pro Sex e, tipo, é outro mundo ali, sabe? É muito estranho. Falando nisso, você ia muito no Sex, né? Pra pegar o conhecimento no ar lá de estatística, quando você fazia, eu fiquei sabendo. É, sim, tem foto disso. Se você ficar estudando no Sex lá pra poder pegar, assim, conhecer o que... De estatística. É aprender por osmose, sabe? É, tipo isso. O conhecimento, o ar, assim, o ar que eu respirava, eu fazia eu aprender estatística. Mas não funcionou muito bem, porque eu passei em estatística 63. Tipo, uma nota bem, bem ruim, assim, sabe? Eu passei. Que isso, tá ótimo, fi. 63 é 100, fi. É isso também. Ah, é, tem 60 isso. É 100, Felipe. Não tem isso também, tem isso também, gente. Vocês entram aí achando que vocês vão deitar nas matérias... Tirar conceituado e tudo. 80, vocês nunca tomaram bomba. Ah, nunca eu tive dificuldade na escola, fi. Aqui começa a parte mais tensa da sua vida. Você começa a se questionar em vários momentos se você tá fazendo a coisa certa. Altas lenhadas, principalmente. Altas lenhadas. A primeira lenhada você nunca esquece, velho. A primeira lenhada você nunca esquece. Qual foi seu primeiro pau, Itu? E você demorou pra tomar pau, porque você era um menino bitolado, que eu lembro. Foi nono período que eu tomei o primeiro pau. Ó, pra você ver, nono período que tomou um pau, depois de 4 anos. Nono período eu tomei 2. Eu tomei um porque tinha uma matéria difícil e tem uma matéria que eu abandonei, que foi inglês instrumental. Caralho, você abandonou inglês instrumental? Não, é porque aconteceu, eu fazia inglês instrumental 1 e 2. O exame especial foi no mesmo dia, no mesmo horário, no mesmo lugar. Então eu só tinha como me matricular pra um exame especial. Então eu peguei, fiz o exame especial daqui de inglês instrumental 2 e deixei a 1 morrer, então eu abandonei ela. E a outra matéria que eu tomei pau foi uma matéria de estatística lá. Eu nem lembro, mas foi uma matéria bem Ela pesada. É optativa? Optativa. Então você não fez ela de novo ou você fez ela de novo? Ah, nem fiz. A parte que eu vou usar, que é usando o SPSS, tá de boa, eu aprendi. O que eu tomei pau foi no resto. Eu só abandonei cálculo 2, entendeu? Então, tipo assim, né? De certa forma eu tomei pau nela também. Tomou pau, velho. Tá lá reprovado no seu histórico. Você tomou pau. Sinto muito tá dizer, você tomou pau. Meu histórico tá lá desse jeito. É o tipo de coisa que chega na faculdade, você acontece, né? Você toma pau. Não tem como. Ou então você larga a matéria, fi. Principalmente se ela não for tão importante pra sua grade, né? Igual o cálculo 2. Não, na minha tem grade, que fazer o estudo. Não vai travar nada. É o que eu tô falando. Se não foi importante. É um estudo que eu acho que todo calouro tem que fazer, velho. Pegar as disciplinas lá e falar assim, ah, por exemplo, se eu tomar pau, como é que vai ser minha vida? Exatamente. Porque, pode tipo ser um assim, inferno ou pode ser um pouco melhor assim, do que quanto mais cedo você fazer isso, seria. Melhor pra você. Porque se você for deixar pra pra fazer no futuro, você tá bem fudido. Quantas matérias você tem que fazer esse semestre que vem, Heitor? Eu tenho que fazer uma só. Uma matéria, olha só. É. E o Heitor foi um cara que controlava a grade dele minuciosamente, cara. Outra coisa é pegar estágio. É, mas aí você tem que pegar o estágio no momento certo também, né? Às vezes você pega o estágio na hora errada, você se fode muito. Pra caralho. Esse semestre, eu tava bem fudido de... Eu tava bem fudido, porque eu... Teoricamente, eu tô trabalhando, e semestre que vem eu tenho que fazer matérias. Aí eu fui olhar as matérias que eu tenho que fazer, algumas matérias minhas são de manhã. Tipo assim, meu curso é noturno, eu tenho aula pra fazer de manhã. E aí, como é que faz? É o que eu falei lá, que a grade é bizarra. A grade é bizarra. Então, tipo assim, se você trabalha ou faz qualquer outra coisa conjugado com a faculdade, tudo isso você tem que prever também, velho. Você tem que saber ponderar. E aí, você deixa de fazer algumas coisas para fazer outras, atrasa a sua formatura em um determinado momento. Formar é uma coisa relativa depois, quando você entra na faculdade. Se você entra achando que você vai formar certinho, muito poucos casos. Até os cursos que eu achava que você tinha possibilidade de formar na data, eu percebi que na realidade é bem diferente, né, Heitor? É, não, é tanto é que existe uma brincadeira muito comum, eu trabalhei no cursinho, mesmo na época que eu frequentava o cursinho mesmo pra estudar, existe uma brincadeira muito comum, que é muito... entrar na faculdade é fácil, sair, que é o difícil. E de fato é mesmo, sair é... Seja porque você quer formar, ou seja porque você quer fazer outra graduação, ou você quer fazer um mestrado, sair da faculdade é difícil. E vai sair ainda, vai sentir falta. Esse é o bizarro de tudo. É, velho. Eu falo que faculdade é um relacionamento abusivo, fraga. Você, né? Tá lá se fudendo, falando, quero sair disso, mas aí sempre tem alguma coisa que te faz voltar, sempre. Eu tenho uma disciplina pra fazer, eu vou fazer 3 ou 4. É, na universidade privada, né, você só gasta muito com xerox quando é matéria de humanas, né? Só a matéria, no meu caso, que é um curso... Mas, de exatos, você nem gasta tanto com xerox assim. A não ser que você tenha lá, por exemplo, introdução à administração, fundamento e sistema de informação, aí você gasta bastante com xerox. Mas fora aí. Você tem que acostumar ou a ler no computador, ou tem um Kindle, tablet, alguma Kindle coisa assim. Kindle aí, um tablet, pra você poder ler, porque economiza muito. Eu gastei aí um bom dinheiro com xerox, eu sou de humanas aí, né? Tipo assim, é muito comum você ter 1, 2 textos de referência pra aula. Cara, tem que chegar na aula já tendo lido aqueles textos. De xerox, eu lembro só daquele xerox do Cláudio, que era xerox do xerox, que não dá nem pra ler, velho. Puta que pariu, o texto de 1950, de 1500, por baixo caminha que fez. E detalhe. E aí você tá lá lendo aquilo. A letra é número 9, né? Não, nossa. 8. E aí o xerox, a letra ficando embaçada, você não consegue ler, velho. Não, você começava a ler e já embaçava mais ainda, né? Porque a vista cansa e piorava tudo. Outra coisa também, quando você é calor, você tipo assim, você pega todos os livros de suas disciplinas pra leva pra sua casa, carrega um peso do caralho nas costas, se você não tiver escaninho, né? É, que dependendo, algumas faculdades têm escaninho. Mas, cara, aí depois, tipo assim, você pega o livro, às vezes você nem usa o livro. Verdade. Velho. Porque, tipo assim, tudo que você precisa tem material de apoio, ou, tipo assim, às vezes, dependendo da matéria, se a matéria for tranquila, até mesmo o slide do professor ajuda a fazer. Não pegar livro, velho, é bobagem. Não, muitos não, livros. Não é bobagem. Tem algumas disciplinas que você tem que pegar. Porque o livro tem hora que contém muito mais informação do que os slides do professor, entendeu? Você pegar os slides do professor pra estudar pra prova tem hora, vai ter coisa que você não vai... vai ter resposta que você vai ter no livro, entendeu? Não adianta você estudar só o slide do professor, não. Aí você chega lá na prova, estudei só o slide. Não precisa pegar todos os livros. Lá eles dão um plano de aula lá que tem a bibliografia básica e a complementar. Você não vai lá pegar todos os livros que estão lá, entendeu? Não, você vai pegar só os mais importantes. Tá, outra questão também é que tem vez que você tem que se tornar ninja, tá? Tem vez que o seu professor fala assim, igual, eu lembro do... O Clóvis, o Felipe, a filosofia que pediu aquele livro lá pra gente fazer seminário. Cara, os caras foram um ninja pra achar aquele livro na internet, entendeu? Porque eu procurei e não achei. E comprar, sinceramente, né? Eu não ia comprar um livro daquele. Oh, comprar livro é bobagem, velho. Eu acho muito bobagem. Oh, pera, sacanagem, velho. Eu fui pra Brasília agora, quarta-feira, terça-feira. Que dia que eu fui pra Brasília? Esqueci. Quinta-feira. Ah, um dia desses eu estava em Brasília, na manifestação lá. Eu comprei um livro, porque é um livro que ia me ajudar nas aulas e tudo mais. Então, tipo... Pois é, mas tipo eu assim... eu acho um material de apoio bacana. Todo semestre tem alguém vendendo livro. Eu acho bobagem comprar não, livro sim. Novo. Você pode comprar de veterano, assim, que você economiza uma puta de uma grana. Não, tipo, todos os livros que eu comprei esse mês passado foram livros de sebo, não comprei nenhum livro novo. Esse eu comprei novo porque tava lá, tava barato, o cara me fez uma promoção ainda porque eu era estudante, eu realmente não tinha. O livro custava R$25, eu queria comprar dois livros, a hora que eu olhei eu tinha R$22, tipo, que dava pra comprar um livro, um oitavo de se livro. Dava pra comprar um livro se o cara me fizesse um desconto. Aí fez um desconto bacana ali e tal. Por exemplo, então tem a interpretação dos sonhos que tá lacrado. Do Freud lacrado, ele nunca abriu o livro. Ah, véio, mas eu não sou da psicanálise, né, cara? Sabe pra que eu usei esse livro do Freud? Pra arrumar a pia quando eu quebrei. Sério? Ah. Quando quebrou a pia, eu arrumei, usei os livros lá de Freud, 50 anos de cinza, um monte de livro lá pra apoiar a pia. Deu uma utilidade pros seus livros aí. Inclusive, eu tô vendendo aí 3 livros de psicanálise, Totem Tabu, 3 ensaios sobre sexualidade e o já supracitado Interpretação dos Sonhos. Esse, inclusive, tá lacrado, então se quiser comprar, tá aí, só mandar uma mensagem pra mim. Aqui, Felipe, esse mês passado lá na faculdade, eles aumentaram. Você pode pegar 9 livros na biblioteca. Isso indica que quase ninguém pega livro, né? Porque você pegar 9 livros por pessoa, imagina. Eu não pego os 9, né? Mas 6, assim, eu não pego. Eu sempre, todo semestre eu pego um livro que eu nem abro, velho. Eu fico muito puto com isso. Todo semestre. Eu pego um livro que eu nem abro, que eu não preciso dele. Eu carreguei peso à toa. Não, é comum. Inclusive, uma dica aí pra biblioteca, gente. Coloquem no despertador, no calendário, na agenda. Pra devolver. Devolver. Porque... Cara... Eu acho que é um mal de universitário. Todo mundo paga multa. Raras foram as vezes que eu paguei a multa de intenção, porque as pessoas reservaram o livro. Eu precisava muito do livro, eu tava fazendo projetos, etc. Eu precisava do livro e eu paguei a multa, tipo, paguei 3 dias de multa ali, 4 dias, por querer. Mas eu já paguei multa, assim, de semana, porque eu esqueci de devolver o livro. Eu fiz isso uma vez, fiquei, tipo, uns 3 meses sem poder pegar, porque lá na PUC, cada dia de atraso é o dobro do tempo que você fica sem pegar. Eu fiquei, tipo, quase uns 3 meses ou 4 sem pegar o livro. Felipe, mas nada se compara, né, ao meu amigo lá da faculdade, que já ficou, o quê? É um semestre que ele ficou? Ele ficou 6 meses sem pegar o livro. Ele ficou um ano. Um ano sem pegar o livro. Um ano banido. Pô, Grace, pega um livro lá pra mim, cara. Não, e detalhe, né? Eu lembro que uma vez, foi eu e o Felipe na biblioteca, e, tipo, eu falei, o Felipe, ah não, velho, acho que eu tô com o livro atrasado. Eu, ah lá, trouxa, tá com o livro atrasado. Quando foi olhar, era eu que tava com o livro atrasado, eu fiquei umas duas semanas sempre pagando muito, né? Eu lembro de vários esquemas que a gente fazia pra não ficar atrasando o livro. Eu juntava um grupo assim, a sala inteira precisava pegar o livro, então juntava um grupo, reservava um livro, alguém pegava, outras pessoas já reservavam em sequência, e sempre alguém no grupo tinha o livro, em geral o xerox do livro, as pessoas estavam em grupo, então tipo assim, eu li o livro de manhã, passava o livro pra outra pessoa à tarde. De tarde. A gente tem que fazer esses esquemas, assim, porque a faculdade não dá mole, não. Não dá mole. É coisa tipo assim, pra prova da semana que vem, sabe? Ou às vezes daqui 3 dias. Mas aqui. Tem uma dica. Tem uma dica. Caso você tenha que pagar a multa porque você atrasou o livro, você sempre tem aquele amigo que nem pega livro, nem sabe nunca que é biblioteca. Pega livro. Nunca foi lá, entendeu? Você chama ele, faz o cadastro dele e pega o livro na conta dele, entendeu? Sem problema. É verdade. É um mas nunca, e sempre renova, porque senão você tá queimando duas pessoas. Tipo isso, né? Esse semestre eu fiquei com um livro de uma amiga minha, que ela pegou, porque na época eu tava com um livro atrasado. Bonito, né? Acho que eu tô devendo a biblioteca ainda. Que isso, então? Eu devolvi o livro, só que eu não paguei a multa. Porque agora eu tenho que pagar a multa por um boleto bancário que eu tenho que gerar. Caralho, e pagar pra União. Que rolê, velho. A União tá tão necessitada de dinheiro, que eu estou pegando até multa de biblioteca. Tá foda, viu, velho? Essa crise, cara, tá é um real que eu tenho que pagar, mas eu tô com preguiça de gerar esse negócio. Não paga nem o papel, velho. Um real. Na UFMG é multa mesmo que vocês pagam? É dinheiro que vai pra União, que tá precisando de dinheiro. Caraca, velho. Vai pra União, meu filho. Você só fica sem pegar livro, né? Tudo lá vai pra União, filho. Tudo lá vai pra União. Lá o serviço de psicologia aplicada, existe uma taxa que é uma taxa simbólica, não é caro. Tipo assim, é R$20, tem coisa que é até R$1. É gerado no boleto plantão, que o dinheiro vai pra União, não fica lá. É bizarro. E a gente precisa de dinheiro pra manter a sala. Uma das coisas que a gente tem que comprar, por exemplo, que parece brincadeira, mas não é, é lenço de papel. E onde você tira esse dinheiro? Não existe uma verba da... Não chega uma da verba União federal, pra tipo... lenço de papel. Lenço de papel para SPAs. Não tem, sabe? Precisa desse dinheiro. E dinheiro vai pra lá, né? Vai pra lá, é distribuído entre 1 milhão de pessoas. Aí chega lá na FMG com folha de papel higiênico superfaturado. Essas coisas. Mas enfim, isso aí é pauta pra outro podcast. É, isso é pauta pra outro podcast. Um detalhe, como vocês fazem pra... Já que a gente vive fora da faculdade... Já que a gente vive dentro da faculdade o tempo todo lá, como é que vocês fazem pra suprir necessidades fisiológicas? Ha, menino. Eu tenho uma regra. Qual é o esquema? Tem uma regra, filho, que qualquer lugar é lugar. Qualquer sendo banheiro, lugar é lugar. Eu não tenho esse trem, não. Eu conheço pessoas aí que não usavam mictório, fraga, mas eu não tenho esse trem, não, filho. Ah, é verdade, eu também conheci uma pessoa assim, mas ela não é mais assim. Eu estive pois presente é, ainda no bem. Primeiro momento ela, dela. Ela... Porra, tem... que tenso. Nossa, que tenso mesmo. É, ah, velho, eu não tenho essas frescuras, não. Eu só busco um banheiro limpinho, né, porque alguns banheiros são impossíveis de fazer qualquer coisa. Eu procuro banheiro mais limpo e boa, fi. Não tem essas coisas, não. Antes eu usava o banheiro do quarto andar, quando eu fazia parte do de um laboratório. O laboratório tinha acesso a um dos banheiros, tinha a chave. Quarto andar é o andar dos professores? É, onde tinha os gabinetes, alguns laboratórios e tudo mais. Uhum. Então eu tinha acesso ao banheiro. Agora eu saio desse laboratório, eu não sei como eu vou fazer esse semestre. Mas aí eu descobri um prédio anexo que tem banheiros limpos, assim, bacaninhas. Só que eventualmente falta papel higiênico. Cara, a regra é o seguinte: sempre vai pro andar mais alto que você puder. Porque quanto mais alto, menos pessoas usam. Porque os primeiros andares são os que o pessoal mais usa. Então, tipo assim, eles são os banheiros que vão ficar mais sujos. E os de cima não, os de cima é tranquilo. Tá na PUC eu já escutei as pessoas falar: sempre vai no prédio do curso que nem é seu, entendeu? Pois é. Pensa daí também. Ah, não. Eu não tenho, não, vergonha não, velho. Fecha banheiro, ninguém me não, vê. Não, vergonha não tem não, fi. Ah, foda-se, qualquer lugar é lugar. Não precisa. Eu vou em outro lugar porque não tem papel higiênico, cara. É, o banheiro melhor, o banheiro mais de boas, com mais recursos. Esse semestre eu tô pensando em carregar meu próprio papel higiênico aí, porque... É, não, quem sabe carregar o próprio, né, trono? Você anda com uma comadre dentro da mochila, entendeu? Se bem que eu ouvi uma dica aí, se eu não me engano... Foi do... O Jovem Nerd, se não me engano, ele anda com lenço umedecido. Caralho, hein? O Jovem Nerd é caro. É... O lenço umedecido é caro pra caralho, velho. É, qualquer coisa, véio, de criança é cara. Sabe quanto é uma fralda? 22 conto, velho. Um pacote de fralda. É, você sabe que tem GM chegando aí pra gente ir, né? Pois é, a gente tem que fazer chá de bebê, a gente tem que ir, né? Eu sou um cara que fui em muitos chás de bebês ano passado. Ano passado eu fui em 6 chás de bebês lá da empresa. Eu gastei muito dinheiro em fralda. Esse ano eu recusei todos os chás de bebês que eu pude. Pra não pagar em fralda, que é muito, muito dinheiro. Porque a crise tá aí, né, gente? Tem que economizar. Você nem teve filho, né, cara? O pior é isso. Exatamente. Foi, eu comprei, sei lá, 6 pacotes de fraldas e não, graças a Deus não tem filho. Eu vejo a história que a gente pode dar dica, mas no caso só de universidade privada. Acredito que isso não ocorre em universidade pública, né? O quê? É, teve um professor lá na faculdade... Que ele permitia você utilizar a cola nas provas dele. Só que as provas deles eram enormes, né? Aí, beleza. Você podia levar ou livro ou xerox. Xerox tava tudo mastigado. Xerox do slide. Do slide, detalhe. Aí, o que acontece? Os idiotas falam assim, vamos levar o livro, né? É mais completo, tá tudo lá. Caraca, velho. Puta que pariu. Que eu fui levar o livro. Você tinha que passar não sei quantas mil páginas procurar o assunto em meio não sei quantas outros capítulos, e era muito mais complexo. Se fosse no slide, tipo, já tava tudo lá, assim, na cara, entendeu? Ah, não, gente, mas... Não, mas prova com consulta sempre é... Prova com consulta sempre furada, senhor. Se o professor te dá a prova com consulta, filho, ele vai te dar uma prova desgraçada. Né? É uma trefe. É, não vai, não vai, galera. É furada. É furada. É, eu fiz uma prova com consulta esse semestre, eu fiquei sem fazer prova, faço poucas disciplinas, então... Eu tava sem fazer prova há algum tempo. Aí um professor meu lá resolveu dar uma prova e foi uma prova do caralho, velho. Então, volta isso aqui. Pera aí. Você tava sem fazer prova há algum tempo? Pera aí. Eu me perdi aqui. Eu fiquei sem fazer prova há algum tempo. Quantos semestres, mais ou menos, você ficou sem fazer prova? Acho que eu fiquei um semestre inteiro sem fazer prova. Um semestre inteiro sem fazer prova? É isso mesmo? Ô, Gui, isso acontece pode, nas exatas, pode isso, Gui? Produção. Não, nas pode exatas. Pode isso? Alguém, alguém me explica. Quantas páginas de trabalho eu fiz, né? É, eu fiz alguns também, mas a prova é sempre, a prova tem seu valor, né? Eu tava fazendo uma matéria de administração e lá eles deram uma matéria sem uma prova sem consulta. E, cara, a prova foi, tipo, eu tava meio tenso, assim, eu cheguei sem... Tava matéria à noite, tava cansado, tive, tipo, 300 milhões de reuniões durante o dia. Foi um daqueles dias que eu não tinha almoçado ainda por cima. Cheguei lá, caralho, tem que fazer prova. Cheguei, a prova facinha, mano. Tipo assim, de boa, sabe? E eu pensei na prova que eu tinha na semana anterior, que foi uma prova com consulta, eu suando. Suando, nossa, assim, é tipo, da caneta escorregar na mão, sabe? E detalhe, prova escrita, né? Não tem... Tem mole não, você tem que escrever a caneta, lápis lá. E as provas, acredito que suas provas de psicologia, tipo, devem ser 4 páginas escritas falando assim. Ah, não, eu já passei dessa fase, mas... Teve essa fase? Teve lá a época de psicologia social, psicologia do... Introdução à psicologia do desenvolvimento, psicologia escolar. Nossa, escolar, cara, uma vez eu escrevi 5 páginas numa prova. Caralho, páginas. É. Puta que pariu. Tipo assim, psicanálise também, eu escrevi alguns textões. Era textão assim, direto, ó. Essa prova minha de na administração, foi assim, meia página uma resposta, meia página outra ali, deu quase uma página e fechou. Acabou. Agora, prova consulta, cara, você não escreve uma resposta completa, bonitinha, professor sem corta. Errar a citação, sem... Não precisa citar, né? Mas você não pode errar, você não pode falar que o cara falou aquilo quando ele não falou. Uhum. Você tem que estar perfeito, senão você perde a ponto pra bosta, cara. Eu não gosto de prova, tipo assim, eu tinha esquecido quão fodido era a prova com consulta. Com consulta. Cara. É sempre uma trap. Se o cara te dá colher de chá, pode esperar. Professor tá ali só pra amaciar o ego dele e te fuder, velho. É isso, cara. Aí, ó, professores odeiem agora o Felipe, não me odeiem mais. Aí, ó, me odeiei. Quem não sacou a referência, só escutar o podcast de educação lá, que o Heitor vulgo Beto Richa, critica os professores. Eu prefiro as provas abertas do que prova fechada ou com consulta. Entendeu? Não, prova com as provas fechadas sem consulta, tá de boa. Não, questões fechadas sempre me ferra, né? As provas sempre questão fechada que me ferra. Vou bem nas abertas tudo. Você não sabe o que é prova aberta, velho? Não. Você não sabe o que é prova aberta. É, de fato não sabe o que é prova aberta. Eu imagino, eu já vi umas provas aí do Heitor e não sei não. É o quê? Uma redação? Cara, é umas provas, tipo assim, discorra sobre tal assunto. Aí, tipo, é... Blá, blá, blá, blá, blá, blá, um negócio gigante, fraga. Isso é prova aberta. É, cara, né? É brincadeira. Tá, né? Mas tô falando dentro do meu contexto. É, dentro do seu contexto, aí... Não sei. Eu tanto, pra mim, tanto faz. Acho que... É igual vodka ou água de coco. É, vodka ou de coco. No caso, no universitário aí é... Se você tem dinheiro, você vai numa Brahma, se não, vai ser numa Antártica. Vai ser numa Antártica, mesmo. Uma Itaipava, uma Nova Skin. Uma Itaipava, vai ser Bud, assim, gente, né? Porque... Tem a Budweiser ainda. Bud é pra quem tem dinheiro e não gosta de cerveja. que é o caso do Grayson. Não gosto de cerveja mesmo, não. É, então, gente, é isso. Acho que... Deu aí de vida universitária, espero não ter feito ninguém desistir. É, vocês acham mesmo que eu ainda sou calouro? Um breve... Claro, claro que você é calouro! Todo mundo sabe que você é calouro. Então, um breve resumo, gente. Vamos pro bar, vamos pro bar, fuja dos professores que dá prova aberta, com consulta. Converse com os veteranos, descubra quais são os macetes de cada matéria. Participem do DA. Se possível, leiam seus textos em formato virtual pra você não gastar horrores em xerox. E, gente, sério, fica até mais fácil depois de você consultar, porque você dá um Ctrl F ali, e aí você acha, pesquisa, então. Já vai e acha isso que você precisa pesquisar, porque, sério, eventualmente você vai fazer um trabalho e você tem que ficar lá caçando xerox. Aí tem... Eu não sei estudar direito, então eu fico riscando tudo. Essa era uma das primeiras fotos minhas do Instagram. Um dia que eu tava estudando, eu, tipo, marquei uma página quase inteira. Tipo, marquei uma frase, aí outra não, marquei uma frase, outra não, marquei uma frase, outra não. E, tipo, quando eu vi, era uma folha fluorescente na minha frente. Isso sempre acontece. Então, aí, você tem essas dicas aí de como sobreviver a esse meio universitário que não é fácil. Ele vai te pegar pelo pescoço aí. E vai espremer. Te sugar e vai espremer. E vai espremer com força. Então por isso que você precisa também reabastecer ali com álcool. É, reabastecer com álcool porque a gasolina tá cara, entendeu? trabalho barato, a gasolina vale também, mas vou de álcool mesmo. Então, só mais um agradecimento finais aí. Nós queremos mandar um abraço aí pro Cauã, nosso novo ouvinte. Literalmente novo ouvinte. Baduns. Desculpa, oh, desculpa se eu te falei algum palavrão, desculpa se eu te ofendi. Você tá longe de fazer faculdade ainda, então guarda esse podcast aí pra ser ouvido daqui a alguns vai adotando, 6 anos. Faz uma cápsula do tempo pra você ouvir isso depois. E aí você pois vai se confirmar e falar, é verdade. E um outro abraço aí pro Murakami, um cara que ouviu todos os nossos episódios aí, nos mandou uma série de feedbacks, uma série de comentários aí. Então, um grande abraço. Espero que você nos acompanhe aí nos próximos episódios, que tem muita coisa boa por vir. Então é isso, gente. É isso aí. Então é isso. Abraços. Valeu, falou. Falou, Grace. Pega o meu xerox lá pra mim. Ô, garçom, traz a conta aí. Não, se bem que aqui é parte de faculdade, então é ficha, né? na verdade, você vai lá dentro, passar um mundo de gente pra poder pegar uma cerveja quente. Gente, tornando mais pausa. Agradável. Pausa. O Luke, eu peidou aqui dentro, ele fez cocô e tá fedendo demais, eu não consigo ficar aqui. Caralho, velho. Não dá, tá difícil. Ou tem que pausar a gravação ou não? Luke, pra fora.